que você, pra saber que eu não sou tão boa assim, pra falar do que tá aqui dentro de mim. A gente sabe que precisa conversar, mas na verdade eu nem sei o que dizer. Acho que é claro o que eu sinto por você. A verdade é que eu não quero dividir você com mais ninguém. A verdade é que só o seu sorriso já me faz tão bem. Eu nem sei o que você tem pra falar, mas eu queria que parasse pra me ouvir. Sem você eu já nem sei mais respirar. Você pra existir, essa saudade ainda vai durar demais. Mas eu não posso esperar pra te dizer, vou te fazer feliz enquanto eu for capaz. Sem mais ainda, quero só eu e você. Vamos fazer como a gente combinou. E esquecer que essa canção aconteceu. Só não esquece que o meu coração é seu. E que eu vou te esperar até você voltar, pra eu poder tocar de novo essa canção. E quem sabe até tocar seu coração. Mas na verdade eu já não quero dividir você com mais ninguém. Porque na verdade só o seu sorriso já me faz. Eu já nem sei mais respirar. Eu preciso de você pra existir. Essa saudade ainda vai durar demais. Mas eu não posso esperar pra te dizer. Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz. Sem mais ainda. Eu nem sei o que você tem pra falar, mas eu queria que parasse pra me ouvir. Sem você eu já nem sei mais respirar. Eu preciso de você pra existir. A saudade ainda vai durar demais, mas eu não posso esperar pra te dizer, vou te fazer feliz.